cabelos que eu quero enxugar, amor. Vou buscar água na fonte, lavar os teus pés, perfumar e beijar, amor. É assim que começam os romances e assim começamos nós dois. Pouca gente repete estas frases um ano depois. 10 anos estás ao meu lado, 10 anos vivemos brigando. Este é o exemplo que damos aos jovens recém-namorados, que é melhor se brigar juntos do que chorar separados. Recém-namorados.